Rio Sul Rádio. Decidi viver agora, desde que pensei em mim, quase tudo mudou. Ela mesmo quis ir embora, me enganou e me traiu, fingiu e abusou. Sempre foi feliz, teve o que bem quis, mesmo assim ela nem me ligou. Só me fez sofrer, sem querer saber. E agora ela chora. Lamento, que vou fazer, que posso eu fazer? Eu lamento, eu lamento. Choveu nas espraiadas, mesmo assim ninguém sabe de nada. Hoje choveu nas espraiadas, mas mesmo assim, say

passado, um relicário de emoções, um gosto por correr riscos, um certo apreço por solidão. Não escolhi nem rotas nem destino, os ventos sopraram a direção, paisagens vi mudar pelo caminho, e te asseguro, não foi em vão. Paisagens também mudei com as estações. O tempo talhou verdades, guarda o futuro, as conclusões. Não escolho rotas nem destino, os ventos vão soprar a direção. Paisagens mudarão pelo caminho e te assinou. músicas brasileiras de verdade. Me atrapalha e faz com que eu não me dê conta de outras coisas que eu deveria cuidar. Então me diga se você ainda gosta de mim. Porque de você eu gosto. Isso não deve ser assim tão ruim. Dos meus filhos eu sinto saudade. Tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles, como eu acho que eles sentem de mim. Pego o meu carro pelo asfalto, uso um sapato da mesma maneira, por influência do meu pai. Então me diga se você ainda gosta de mim. Porque de você eu gosto. Isso não deve ser assim tão ruim. Há quanto tempo eu conheço você? Há quanto tempo ainda vou precisar? E eu dependo do teu não entendo. Eu pretendo apenas que você saiba que isso é o meu amor. Então me diga se você ainda gosta de mim. Porque de você eu gosto. Isso não deve ser assim tão ruim. Então me diga se você ainda gosta de mim. Porque de você eu gosto. Isso não deve ser assim tão ruim. Há quanto tempo eu conheço você? Há quanto tempo ainda vou precisar? Eu dependo do teu não entendo. E pretendo apenas que você saiba que isso é o meu amor. Rio Sul Rádio. Quando a luz se apaga no palco do meu quarto, o perfume avisa o show que se improvisa. Eu amo, eu amo, eu amo. Em cena ela veste um avental de vento e pra mim tempera o prato que me espera. Eu como, eu como, eu como. De brilho farto, eu sempre hei de ver brilhar no palco do meu quarto. Oh, ela é minha superstar, mulher de brilho farto. Yeah, eu sempre hei de ver brilhar no palco do. Meu tempo. brasileiras de verdade. Obama, Obama, me chama que eu vou. Sou tua mulher, robô, teleguiada pela paixonite. E não tem cura, e não tem culpa pela volúpia. Volúpia? Obama, Obama, eu desejo a maior ordem te satisfazer. É o meu prazer. E não tem jeito, o meu defeito é não saber parar. Volúpia. Obama me salvou, não quero gorjeta. Faço tudo por amor, Deus, sargento. Aleluia! Obama me salvou, não quero gorjeta. Faço tudo por, faço tudo por amor. Romântico. Músicas brasileiras de verdade. Você foi feliz sem quebrar o brinquedo. Vale a pena sonhar. Um dia azul nós vamos voar. Conversas podem alterar o seu enredo. Mas um dia se passou assim, sem ter fim nem começo. Aproveite pra se reinventar, navegar contra o vento. Vale a pena lembrar o velho tesouro no fundo do mar. Saltar sem medo, mergulhar no pensamento. Palavras as praças que passei. Todas as curtas prosas, velhas conversas que eu até brasileiras. De verdade. preciso de você o mundo inteiro. Agora que já sabe dar um jeito, eu vou esperar. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Músicas brasileiras de verdade. da pele, o meu cobertor de lã. Quando ele vem, faço dele minha luva ou sutiã. Thank you.

músicas brasileiras de verdade. Obrigada por só me dizer te amo quando estamos na cama. Obrigada por dizer que minhas lágrimas não passam de drama. Obrigada por você dizer que sempre foi um cara fiel. Obrigada por você representar a vida inteira um papel. Thank you very much nesse corpo. Bye bye and fuck you. Thank you very much nesse corpo. Thank you very much nesse corpo. Bye bye and fuck you. Obrigada por você me condenar e se iludir com a riqueza. Obrigada pela sua vaidade, pela sua frieza. Obrigada por você me esquecer no meio do desespero. Obrigada por você dizer que eu queria só teu dinheiro. Thank you very much nesse corpo. Bye bye and fuck you. Thank you very much nesse corpo. Thank you very much nesse corpo. Bye bye and fuck you. Obrigada por dizer que engordei, que estou fora de forma. Obrigada por falar da sua ex toda hora. Obrigada por olhar pra outras com aquela cara de cão. Obrigada por você gozar primeiro e me deixar na mão. Thank you very much nesse corpo. Bye bye and fuck you. Thank you very much nesse corpo. Thank you very much nesse corpo. Bye bye and fuck you. Obrigada por você calar meu grito e rasgar meu poema. Obrigada, mas agora dá o fora e vai saindo de cena. Obrigada, meu benzinho, mas já era, agora senta e chora. Obrigada pela oportunidade de te ver indo embora. Thank you very much nesse corpo. Bye bye and thank you. Thank you very much nesse corpo. Thank you very much nesse corpo. Bye bye and thank you. Thank you very much. Bye bye. Rio Sul Rádio. Sabedoria, a pista tá vazia e a gente não consegue nem sambar. Mudar também alguma coisa de lugar e deixa a luz entrar. Não me deixe esquecer. Nada, que a gente não precisa de nada, nada. resposta a todo mal que tem nesse mundo. Se o mal te for demais, ajuda com uma prece, meu verso mais forte. Imagina a nossa terra reluzindo o que tem de mais profundo. Imagina o nosso povo todo se entendendo em coros, cantos, ó que sorte. Jorge, eu já perdi meu tempo encarando o próprio espelho, medindo amor, contando like, ouvindo os outros, tendo frio e tendo medo. Tua força, teu cavalo, meu amparo, minha morada, meu segredo. Tua espada e tua coragem me acompanham na jornada desde muito cedo. Manifesta equilíbrio tipo cerebelo. Quando o dia arrepia dos pés ao cabelo, eu deixo fluir, é o feng shui, é o som das águas desobstruir. Tudo que tanta mágoa tentou destruir, de farelo em farelo me reconstruir. Tanto dado, tanto caos, quanto cabo, tanto mal. Quanto enrosca, loucura iniciante ou juízo final. Tanto encosto, quanto encosto, vendo o rosto posto, que se não vazio brutal. Meu truta, somos poeira das estrelas, nada além. Frutos do acaso, soltos no tempo como nuvens. Luzes que cortam horizontes quando surgem. Ciclos que fecham, saca assim como tu, né? pra tu parar de medo, pra tu pular de novo, pra tu parar de guerra. Músicas brasileiras de verdade. Um pé dentro, outro fora. Preciso ir agora. Não posso parar pra nós dois. Preciso ir embora. Porque da boca pra fora. Sempre falo coisas que ferem depois. E depois, o que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo. Quer deixar pra depois? Eu já vou. O que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo. Quer deixar pra depois? Eu já vou. Eu já vou. Porque meu coração é pétalas sensível que você não rega. Mas o nosso amor é peso que ele não reclama e carrega. Seja onde for, vou sentir falta do teu perfume. Se encontrar outro amor, juro que vou morrer de ciúme. Mas te deixo ser. Depois, o que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo. Quer deixar pra depois? Eu já vou. O que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo. Quer deixar pra depois? Eu já vou. Eu já vou. Som Rádio. Money. bola, jogador, joga a bola, corocondo, joga a bola, jogador, joga a bola, corocondo, here, here, here, jogador, here, here, here, corocondo, here, here, here, jogador, here, here, here, corocondo, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, homem gol. Brasileiras de verdade. Está na hora de... Deixa crescer, deixa nascer, deixa fluir, deixa crescer, deixa. Thank you.